6h55. Calma, baby. Ouça o som da tribo. O som da tribo não tem pra ninguém. Agora, na fita, na faixa, na ideia, a 96 manda. O som da tribo. O som, o som da tribo. Dicas, informação, música e tudo que rola no planeta pop rock. Na ideia, o som da tribo. Segura a onda, baby. O som da tribo. O som da tribo. E aí, baby, vai encarar? O som da tribo. O som da tribo. Você está ouvindo o som da tribo. Agora pontualmente 7h01, invadindo a sua área, a sua casa, invadindo o seu dial, a sua internet também. O som da tribo via 96 FM, plugwebradio.com, radio.web.com.br e pela própria 96FM conquista.com.br. Na internet você ouve o som da tribo, rolando pra você até as 9 da noite. Garanto pra você, nada de música ruim, nada de prosa, só coisas legais, músicas inteligentes, papos legais. Esse é o Som da Tribo, rolando pra você até as 9 da noite. Som da Tribo é um programa independente e tem uma galera que acredita no projeto Som da Tribo. Espaço X, liquidação de verão, descontos de até 70%, moda masculina, feminina e infantil. Verão férias é no Espaço X. Colégio Opção, quem pensa grande, escolhe o melhor. Colégio Opção, comprovadamente o melhor. Da quinta série ao pré-vestibular. Matrículas abertas, é só ligar 3422-7000. Tem opção no centro e opção no bairro Candeias. Água de Cheiro. Mês das Mulheres. Renove-se na Água de Cheiro. Shopping Conquista Center, primeiro piso. Anima Pop, vista sua casa e decore seu corpo. Última semana da promoção de verão da Anima Pop, hein? Anima Pop fica na Avenida Jorge Teixeira, no bairro Candeias. CCAA, ou você se garante ou a língua derruba você. Faça inglês e espanhol no CCAA, você aprende e nunca mais esquece. Metropolitim, manda pra galera, Tim, Rua Ernesto Dantas, 85, no centro. Super promoção na Metropolitim, descontos de até 50%. FTC, eu sou FTC, seja também. A fim de mandar e-mail, sondatribo@hotmail.com. Tem a nossa comunidade também no Orkut. Tem o nosso Twitter, twitter.com/osondatribo. E desde já você pode ir ligando, hein? 3421-1507. 3421-1507. Tá valendo um kit Água de Cheiro Ideale, unissex. Renove-se na Água de Cheiro, hein? Shopping Conquista Center, primeiro piso. 3421-2039. Valendo também dois ingressos para os Astras, Astras Fest Prévia, dia 3 de abril no Teatro Carlos Jeová. E valendo também um rádio portátil Lennox B-Volt, que capta o som da TV. Oferta de Tom e Beleza, o sorteio desse rádio no próximo sábado, dia 13. Então é só ligar. Tá valendo um kit Água de Cheiro, dois ingressos para os Astras Fest Prévia e um rádio portátil Lennox. É só ligar, 3421-1507, fazer sua inscrição. Final do programa, rola sorteio, boa sorte! O som da tribo. O som da tribo. E aquela mulher dele é tão interessante. Por

jeito que eu sempre quis. Se não for devagar, que ao menos seja eterno assim. O tempo engatinhar do jeito que eu sempre quis. Se não for devagar, que ao menos seja eterno assim. Perto passa bem depressa assim. O tempo engatinhar do jeito que eu sempre quis. Distante é devagar, perto passa bem depressa assim. Pra mim, pra mim. Laia, la, laia. Som da tribo. E aí, baby? Vai encarar. Agora são 7:13. 7:13. Rolando o som da tribo pra você via 96 FM. Plugwebradio.com, radioportalweb.com.br e pelo próprio site da 96 FM, conquista.com.br. Também você ouve o som da tribo e participe do som da tribo. É só ligar, interaja com o programa 3421-1507 e manda abraços pra galera que já está ligado aí no som da tribo. O ilustre ouvinte, seu boneco, que está mandando abraços aí para Tom Beleza e Terezinha na Conquistinha. Seu boneco que mora no loteamento Veloso. Abraços também para Aldo Pereira, Ana Júlia, Josiane, George, Awana e Anderson, loteamento Bateias, uma família em peso aí ouvindo o som da tribo. Também Paulinho de Urrangão aí na Praça 9 de Novembro. A galera que não perde o som da tribo, hein? Mais alguém aí ligado aí, Jaqueline? Boa noite. Boa noite. Cheguei. Tudo legal, Jack? Tudo, cor. Chegou junto com a chuva, né? Foi, a chuva me acompanhou. Beleza, bem-vinda, você e a chuva, né, Jack? Oba, com certeza. Tá. Tudo legal, Jaqueline? Do ótimo. Quais são os brindes aí pra galera? Jaqueline tá na pressão ainda. Olha só, tá valendo um kit Água de Cheiro Ideal e Unissex. Renove-se na Água de Cheiro Shopping Conquista Center. Primeiro piso, telefone é o 3421-2039. Também tá valendo dois ingressos para os Astras Fest, a prévia, no dia 3 de abril no Teatro Carlos Jeová. E também um rádio portátil Lennox Bivolt, que capta o som da TV. A oferta é de Tom e Beleza. E o sorteio é no próximo sábado, dia 13. É só ligar pra cá, 3421-1507. O sorteio do rádio no próximo sábado. Os ingressos e o kit Água de Cheiro hoje, correto? Então é só ligar, 3421-1507. Participe, interaja do Som da Tribo. Deval de Andrade está esperando a sua ligação. O Som da Tribo. Oferecimento Colégio Opção. Quem pensa grande, escolhe o melhor. Colégio Opção, da quinta série ao pré-vestibular. Hoje, às 9 da noite, no Viela Sebo Café, tem Shirley Dutra, voz e violão, muito pop MPB. O Viela Sebo Café fica na rua Siqueira Campos, na Letras e Prosa. As informações é pelo telefone 3421-3266. Às 11 horas, lá no Apogeu, tem música eletrônica com o DJ Tony. O Apogeu fica na rua Vasco da Gama, no bairro Flamengo. Na próxima quarta, dia 10, no Teatro Carlos Jeová, tem Cama de Jornal e War Cry dos Estados Unidos. Os ingressos, R$5. Na sexta-feira, dia 12, às 10 da noite, no Apogeu, tem Distintivo Blue Blues Band. Ingressos, R$10 à venda no local. No dia 27 de março, no Clube Recreativo de Poções, tem Abalando as Estruturas, com TNT de Poções, Alta Voltagem de Conquista, Black Chest de Itabuna, Suffocation of Soul de Poções e Keter de Salvador. No dia 3 de abril, no Teatro Carlos Jeová, às 9 da noite, tem os Astras Fest, a prévia, com Blasfêmia, Randômicos, Rise Again, Ação e Reação e Astras Band. Ingressos no dia e no local. Em abril, no dia 10, sábado, na Concha do Centro de Cultura, às 4 da tarde, tem Live Evil Festival, com Mikchan, Parasite Grinder, Recrucifixion e Suffocation of Soul. Ingressos à venda em Fábio Metal Tatu, na Siqueira Campos. E já está à venda o novo CD Cama de Jornal Punk Rock de Conquista, na Letras e Prosa. Compre o seu, tem mais recado aí, Cortes. Seguinte, Jaqueline, vai rolar Matanza em Conquista, dia 21 de abril, feriado, às 4 da tarde, na Concha do Centro de Cultura e mais Cama de Jornal, Zastras Band, uma atração à escolha do público pela comunidade Som da Tribo. O ingresso de Matanza em Conquista custa R$10 antecipado, no dia, R$20. Então, antecipe logo e compre seu ingresso na Zastras Fest. O local é na Concha do Centro de Cultura, realização Casa Parte Eventos. Então, Matanza em Conquista, dia 21 de abril, feriado às 4 da tarde, com Cama de Jornal, Zastras Band, mais uma atração à sua escolha na comunidade Som da Tribo, no Orkut. Então, acesse a comunidade Som da Tribo e escolha mais uma banda para tocar com Matanza, Cama de Jornal, Zastras Band, dia 21 de abril, feriado às 4 da tarde, na Concha do Centro de Cultura. O mês tão importante para as mulheres merece uma comemoração especial. Renove-se no mês da mulher com Água de Cheiro nas compras das colônias apresentadas nos panfletos. Leve uma noção doce pecado, morango mais champanhe. Então, uma super promoção aí, Água de Cheiro no mês das mulheres. Mais algum recado, Jack? Não, por enquanto não. Então vamos de música. Liga pra cá, 3421-1507. Participe, interaja do Som da, com o Som da Tribo. Strong, carrying its loudest gunfire away. Would never wrong, constantly dreaming. the pain. som da tribo. O som da tribo. E aí, baby, vai encarar? Olha, você pode girar o daio aí, não tem nada melhor do que o som da tribo. Eu duvido, duvido que tenha alguma programação melhor do que a do som da tribo no seu rádio. Pode girar de ponta a ponta, eu garanto. Correto, Jaqueline? Tá lançado desafio. É, se tiver alguma coisa melhor, liga pra cá. Liga pra cá e fala, olha, tá melhor ali. Você curtiu Alice in Chains, Your Decision, música nova, Serge Tankian, música nova. É bom a gente frisar isso. Novidade. Novidade. Aqui a gente toca o que é novo, aqui a gente toca o que é clássico, aqui a gente toca isso. O que é bom. Beleza, ótima locução de Jaqueline Jack. Boas informações. Eu duvido que você vai encontrar algo melhor no Dial de Conquista. Esse é o som da tribo. Afinal, nós já somos adolescentes, né? O som da tribo já tem mais de 16 Verdade. Anos no ar. O som da tribo é um adolescente. Então, o pessoal tem muito que aprender com a gente, beleza? 7h27. Notícias da tribo. Oferecimento Colégio Opção. Quem pensa grande escolhe o melhor. Colégio Opção, da quinta série ao pré-vestibular. Raimundos pedem aos fãs para criar nova logomarca do grupo. Um dos grandes nomes do rock nacional dos anos 90, a banda Raimundos, começou 2010 com uma turnê tendo o vocalista Tico Santa Cruz, do Detonautas, à frente da banda em algumas apresentações especiais. Para marcar essa nova etapa, a banda está lançando um concurso e pede a colaboração dos fãs. O concurso é para escolher uma nova logomarca para coroar esse momento na história do grupo e que servirá para ilustrar o novo site oficial e todos os outros canais de divulgação da banda. Para participar, basta enviar o trabalho para o e-mail concurso@raimundos.com.br. Não se esqueça de colocar nome completo, idade e telefone de contato. Cada participante pode concorrer ao concurso com até duas criações diferentes. Cordel do Fogo Encantado chega ao fim. Após Lirinha, José Paes de Liro, vocalista do Cordel do Fogo Encantado, ter anunciado a sua saída, a banda pernambucana decidiu encerrar as suas atividades. A notícia foi divulgada por meio de um comunicado oficial escrito pelo produtor Antônio Gutierrez, publicado no site do grupo na quarta-feira, dia 24 de fevereiro. De acordo com o texto, a saída do vocalista implica na impossibilidade de continuidade do grupo, levando ao fim do cordel e à suspensão das apresentações ao vivo e da realização de um novo álbum. No entanto, ainda será lançado um registro do show realizado na Praça do Marco Zero, em Recife, no dia 14 de fevereiro. Além disso, os agora ex-integrantes pretendem lançar um material de arquivo, que reúne trabalhos feitos durante os 11 anos de existência da banda. No dia 1º de fevereiro, Lirinha escreveu um comunicado informando a sua saída do cordel. Em mais de uma década de carreira, a banda lançou 3 álbuns: Cordel do Fogo Encantado, de 2001, O Palhaço do Circo Sem Futuro, de 2002 e Transfiguração, de 2006. Vai ligando pra cá, participe, interaja com o Som da Tribo, 3421-1507. Tá valendo os prêmios legais, um kit, água de cheiro, tá valendo o rádio portátil e também ingressos para os Astras Fest Prévia. Abraços aí para Tom Beleza, Terezinha na Conquistinha. Também para Dr. Hugo, Dr. Hugo, Nivaldo, Diva e Milza, no Bar dos Amigos, aí ao lado da Rinha, na rua Crescêncio Lacerda, no bairro Recreio. Também abraços aí para a Mônica da Eletrosom, aí da loja da Lauro de Freitas. Manda um abraço aqui, Cosprocimar Freitas, lá de Cidade Maravilhosa, que ele manda um alô para o professor Arnaldo e também a turma da RM Associados, lá na UB6. Beleza. O Deusdete de Bom Jesus está ouvindo o Som da Tribo e quer ouvir Meus Bons Amigos com Barão Vermelho. Beleza, vamos ouvir Barão Vermelho agora no Arquivo Nacional. Arquivo Nacional. Ó, no Arquivo Nacional você vai curtir Barão Vermelho, Malandragem Dá um Tempo e Legião Urbana, Sete Cidades. Arquivo Nacional. O Som da Tribo. Pois é, mano, o bicho tá pegando. Se segura, vou apertar, mas não vou. Partiu. Da tribo. Arquivo Nacional. Aí no Arquivo Nacional você curtiu Legião Urbana, Sete Cidades, do LP ainda, As Quatro Estações, Barão Vermelho, Malandragem, Dá um Tempo. Tem abraços aí pra alguém, Jack? Tem, Débora. Jaqueline viajou no túnel do tempo aí, viajei, né? Viajei, viu? Bons tempos aí. Vai. Manda abraços aí pra Tô em Beleza e Terezinha na Conquistinha. Já mandei, beleza, falar da promoção aqui da Água de Cheiro, hein? Um mês tão importante para as mulheres merece uma comemoração especial. Renove-se no mês da mulher com Água de Cheiro nas compras das colônias apresentadas nos panfletos. Leve uma loção doce pecado, morango com champanhe grátis, hein? Então, super promoção da Água de Cheiro aí. Vamos a um breve intervalo comercial, já tem mais Som da Tribo. Enquanto isso, liga pra cá, 3421-1507, valendo ingresso para os Astras Fest prévia. Valendo também um kit Deale da Água de Cheiro e também um rádio portátil Lennox B-Volt com captação de som de TV. Oferta de Tom e Beleza. Liga pra cá, 3421-1507. Siga o Som da Tribo no Twitter. twitter.com/osondatribo. Tudo pronto? Vai lá então. O Som da Tribo. Agora são 7h42 aqui no Som da Tribo. Abraço aí para o professor Dirceu Góes do curso de comunicação da UESB, sempre ouvindo o Som da Tribo. Som da Tribo é um programa independente, é a galera que acredita no projeto Som da Tribo, a galera que apoia o Som da Tribo. FTC, eu sou o FTC, seja também, acessa aí www.ftc.br. Metrópole Team, moda pra galera Team, Rua Ernesto Dantas 85 no centro. CCAA, ou você se garante ou a língua derruba você. Faça inglês e espanhol no CCAA, você aprende e nunca mais esquece. Anima Pop, vista sua casa e decore seu corpo. Última semana da promoção de verão da Anima Pop. Anima Pop fica ali na Avenida Jorge Teixeira, no bairro Candeias. É só ligar, 3421-3629. Água de Cheiro, hein? Um mês tão importante para a mulher merece uma comemoração especial. Renove-se na Água de Cheiro, Shopping Conquista Center, primeiro piso. Colégio Opção, quem pensa grande escolhe o melhor. Colégio Opção, comprovadamente o melhor. Da quinta série ao pré-vestibular, matrículas abertas. É só ligar 3422-7000. Tem opção no centro e opção também no bairro Candeias. Espaço X, liquidação de verão, descontos de até 70% na moda masculina, feminina, infantil. Verão, férias é no Espaço X. Som da Tribo também tem um apoio cultural de Letras e Prosa, livraria para ler e refletir cultura. Drops, moda alternativa. Aí se você tá afim de mandar e-mail, sondatribo@hotmail.com. Tem a nossa comunidade no Orkut e também tem o Twitter do Som da Tribo. É só seguir twitter.com/osondatribo. Jaqueline, quais são os brindes aí pra galera ligar pra cá e interagir com o Som da Tribo aí? Olha, Cortes, tá valendo um kit Água de Cheiro Ideale Unissex na oferta da Água de Cheiro. Também dois ingressos para os Astrás Fecha Prévia no dia 3 de abril no Teatro Carlos Jeová. E um rádio portátil Lennox Bivolt que capta o som da TV. A oferta é de Tom e Beleza. O sorteio é no próximo sábado, dia 13. Tem as mídias alternativas aí que apoiam o Som da Tribo, pois é, você acessa, viu? Além de seguir a gente no twitter.com/somdatribo, você acessa também a nossa comunidade no Orkut, o blog do anderson.com, blogdjdavi.com, o plug web rádio, blog.blogspot.com.br. Mudou o nome, foi cor? Não, é plug, outra. É plugwebradio.com. Ah, tá. plugwebradio.com e distintivoblue.blogspot.com. Aí se você perdeu o Som da Tribo, já está disponível logo mais à noite aí na distintivoblue.blogspot.com na íntegra, pra você. O Som da Tribo. Ok, baby. Vai, cara. The Tribe Sound. And then, baby, are you here? Agora são 7h53, você curtiu Slipknot, Snuff, antes Break Benjamin, I Will Not Fall, aqui no Som da Tribo, 34211507, interaja, participe do Som da Tribo, tá valendo o que, Jaqueline? Tá valendo um kit água de cheiro ideal e unissex, também dois ingressos para os Astras Fest, a prévia, dia 3 de abril, e um rádio portátil Lennox Bivolt, Que capta som de TV, a oferta de tom e beleza. Liga pra cá, 3421-1507. Manda abraços aí para Silvani Mendonça, do ponto de táxi aí da Praça do Carvão. No centro da cidade, aí na Avenida Regis Pacheco. Também para Marlon, Marcelo, Fabriciane na Vila Serrana. Também Antônio e Alzita Bittencourt, no ponto central do Marçal. A galera que não perde o som da tribo. Grande Paula, Babilônia, Darius e Ricardo Romano, Mirante do Candeias. A galera que não perde o som da tribo. Sandra Maria, Sandrinha da Microlins, aí na Avenida Ilhéus, no bairro Brasil. Carlos Dalmada, no Inocop 2. O som da tribo. Oferecimento Colégio Opção. Quem pensa grande escolhe o melhor. Colégio Opção, da quinta série ao pré-vestibular. Hoje, às 9 da noite, lá no Viela Sebo Café, tem Shirley Dutra, voz e violão, muito pop MPB. Viela Sebo Café fica na Rua Siqueira Campos, na Letras e Prosa. Informações 3421-3266. Às 11 da noite, no Apogeu, tem música eletrônica com o DJ Tony. O Apogeu fica na Rua Vasco da Gama, no bairro Flamengo. Na próxima quarta-feira, dia 10, lá no Teatro Carlos Jeová, tem Cama de Jornal e War Cry dos Estados Unidos. Os ingressos, R$5, não perca. Na sexta-feira, dia 12, às 10 da noite, no Apogeu, tem Distintivo Blue, Blues Band. Ingressos, R$10, à venda no local. Dia 27 de março, no Clube Recreativo de Poções, tem Abalando as Estruturas, com TNT de Poções, Alta Voltagem de Conquista, Black Chest de Itabuna, Suffocation of Soul de Poções e Keter de Salvador. Dia 3 de abril, no Teatro Carlos Jeová, às 9 da noite, tem Zastras Fest e a Prévia, com Blasfêmia, Randômicos, Rise Again, Ação e Reação e Zastras Band. Ingressos no dia e no local. Em abril, no dia 10, sábado, na Concha do Centro de Cultura, às 4 da tarde, tem Live Evil Festival, com Mixion, Parasite, Grinda, Recrucifixion e Suffocation of Soul. Ingressos à venda em Fábio Metal Tatu, na Rua Siqueira Campos. Já está à venda o novo CD da Cama de Jornal Punk Rock de Conquista, na Letras e Prosa. Compre já o seu. Tem um recadinho aqui pra dar, cortes rapidinho. Manda aí. Que amanhã, lá no Estação Arte, vai estar rolando o som acústico da banda Sound Machine. Amanhã, né? Amanhã, a partir das 4 da tarde. Então repita aí pra galera ficar esperta aí. Amanhã tem acústico Sound Machine lá no Estação Arte. Beleza, e dia 21 de abril vai rolar Matanza em Conquista às 4 da tarde. Matanza em Conquista, dia 21 de abril, feriado, às 4 da tarde, na Concha do Centro de Cultura, com Cama de Jornal, Zastras Band, mais uma atração à sua escolha. Então, você acessa aí a comunidade de Som da Tribo no Orkut e escolhe uma atração aí para compor o cast aí com Zastras Band, Cama de Jornal e Matanza, dia 21 de abril, às 4 da tarde, na Concha do Centro de Cultura. Ingresso antecipado, apenas R$10, no dia e na hora, 20 paus, hein? Então, realização, caso à parte, eventos, Matanza em Conquista, dia 21 de abril. Não perca! Som local, o som da tribo. Aí no som local você vai curtir Liatriz e também Shirley Dutra. Som local. Som local. Local. Local. som da tribo. Som da tribo. Agora me resta o gosto. som da tribo. Local, o som da tribo. Aí no seu local você curtiu Shirley Dutra, Ressaca de Amor. É Shirley que tocará hoje no Viela, daqui a pouquinho, às 9 da noite. Antes, Liatres, Self Abnegation, aqui no som da tribo. Quem tá ouvindo o som da tribo aí, Jack, pediu abraços aí. Cortes, quem tá ouvindo, a Karine de Bom Jesus da Serra, ela manda um alô pro Deusdete, Noel e também Humberto de Bom Jesus, e quer ouvir Sister Nova Down. Também Antônio Nascimento, do Povoado do Choça, está ouvindo o som da tribo, quer ouvir Link Park, e manda um alô para a banda Independente. Independentes. Também para a Luziene e para o Maicon, do Povoado do Choça. Abraço também para Rebeldes do Rock aí na cidade de Lucaia, o Fábio Pires, o Rafael Melo também do Alto Maron, da rua Monte Castelo, Cláudia Viana, da Urb 6, e Rosana Santana, do Alto Maron. Galera que está ouvindo o Som da Tribo, vamos a um breve intervalo comercial, já já tem mais Som da Tribo. Liga pra cá, 3421-1507, concorra aos brindes do Som da Tribo, tá valendo ingressos para os Astras Fest prévia, também um kit de ali da água de cheiro e um rádio portátil Bivolt, que capta o som da TV Lennox, oferta de Tom Beleza. Esse rádio sorteio será na próxima semana, mas os ingressos e o kit de ali, sorteio será hoje. Siga o Som da Tribo no Twitter. twitter.com/osondatribo. Tudo pronto? O Som da Tribo. Mais que um programa. O Som da Tribo. Agora são 8 horas 12 minutos, rolando o Som da Tribo até as 9 da noite, via 96 FM. Opa, caiu uma barata aqui. Pô, me assustei, velho. O controle do ar-condicionado caiu e fez esse barulho todo. Vida que segue, programa ao vivo é assim mesmo. É. Telefone não para, 3421-1507. Sim, voltando ao assunto, Som da Tribo é um programa independente e tem um oferecimento de Espaço X. Verão férias é no Espaço X, colégio opção, quem pensa grande escolhe o melhor. Água de cheiro, agora em até 6 vezes no cartão. Renove-se na Água de Cheiro, Shopping Conquista Center, primeiro piso. Anima Pop, vista sua casa e decore seu corpo. Última semana da promoção de verão da Anima Pop, não perca. CCAA, ou você se garante ou a língua derruba você. Metropolitim, moda pra galera, Tim. E FTC, eu sou FTC, seja também. Jaqueline, quais são os brindes aí do Som da Tribo pra galera? Tá valendo, Cortes, um kit Água de Cheiro Ideal e Unissex. Renove-se na Água de Cheiro, Shopping Conquista Center, primeiro piso, telefone 3421-2039. Também 2 ingressos para os Astras Fest, prévia, no dia 3 de abril, no Teatro Carlos Jeová. E também um rádio portátil Lennox Bivolt, que capta o som da TV. A oferta é de Tom e Beleza e o sorteio é no próximo sábado, dia 13. É só ligar pra cá, 3421-1507. O Som da Tribo é parada obrigatória. Parada obrigatória. Try.

plugwebradio.com e distintivoblue.blogspot.com. Pois é, em abril também, no dia 21 de abril, feriado nacional, às 4 da tarde, na Concha do Centro de Cultura, vai rolar Matanza, uma super banda do rock and roll brazuca aí, vai estar em Conquista no dia 21 de abril. Além de Matanza, vai rolar Cama de Jornal, Astras Band e uma atração à escolha do público, através da comunidade Som da Tribo. Então, Matanza em Conquista, dia 21 de abril, ingressos apenas R$10 antecipado. Certo? A realização é da Casa Parte Eventos. E um mês tão importante para as mulheres merece uma comemoração especial. Renove-se no mês da mulher com água de cheiro nas compras das colônias apresentadas nos panfletos. Você leva uma noção doce pecado, morango com champanhe inteiramente grátis. Cortes, quero mandar alô aqui pro Diego, lá do povoado do Periperi. Ele tá ouvindo o Som da Tribo e quer ouvir Slipknot. E... Já rolamos. O Michel também. Michel Schneider, do povoado do Choça, quer ouvir Slipknot. E manda um alô pra banda independente. Todo mundo quer ouvir Slipknot hoje, já tocamos, galera. É, isso aí. Eu quero aproveitar aqui e mandar um alô, Cortes. Manda aí. Tanta gente me pede alô, ótimo. Eu esqueço de fazer igual a você. Pressão. Anotar. Mas eu lembrei aqui agora, mandar um alô pro meu amigo Elinho lá de Salvador. Ele tá ouvindo o Som da Tribo toda vez pela internet e tal. Ele era da banda Canto dos Malditos. Nossa, legal. A gente se conheceu aqui e aí ele tava falando com ele esse dia no MSN. Ele, manda alô pra mim. Tô mandando alô. Beleza. Prova que ele tem bom gosto, né? É, ele curte. Abraço aí para Edmundo Rodrigues, cantor e compositor do bairro Ibirapuera. Vanessa da Urbizu, grande professor Raimundo Viana, do Colégio Opção. Galera que não perde o Som da Tribo. Também tem o Antônio Marcos, da rua Nestor Fonseca, do Alto Marão. Não perde o Som da Tribo. Anício do Panorama 2. O Paulinho de Urrangão, Cachorro Quente, aí na Praça 9 de Novembro, sempre ouvindo o Som da Tribo. O Geraldo Chaves, do bairro Iracema, o Gera Rock. E o Adalto Bispo, também, da Avenida Presidente Dutra, no bairro Iracema. Além de Brad Pitt, na rua Monte Castelo, no Alto Marão. O Som da Tribo. E aí, baby? Vai encarar? Ficar de pé e vítima de si. De... som da tribo. Não tem pra ninguém. Esse é o Som da Tribo rolando pra você até as 9 da noite. Você curtiu o CPM 22. Estranho no Espelho, Pit Fracasso. Vai ligando pra cá, 34211507. O que tá valendo pra galera aí, Jack? Tá valendo um kit Ideale, água de cheiro, unissex. Também dois ingressos para os Astras Fest prévia dia 3 de abril. E um rádio portátil Lennox Vivolt, que capta o som da TV. Oferta de Tom e Beleza, sorteio dia 3. Aproveitar aqui, mandar um super abraço pro Tom e Beleza e pra Terezinha. A galera aí que não perde o Som não da perde Tribo. Som da Tribo. Então, Beleza, estava questionando a sua ausência aqui na segunda hora do Som da Tribo a semana passada. Ah, foi. Eu precisei sair, né? A violência, tá demais. Beleza. Tá explicado aí, viu, Tonho? Mas hoje é até 9. Beleza, manda um abraço aí muito especial para Roberval Pereira Meira, grande Roberval aí, na Praça da Saudade, rasgando, ouvindo o som bem alto aí. Grande Roberval, Praça da Saudade, ouvindo o Som da Tribo. Grande Roberval. Manda um alô, Cortes, para a nova Relações Públicas de Conquista. Quem Ana é? Ana Cláudia. Ana Cláudia. É, precisa melhorar o gosto musical dela, só isso. Mandar um beijo pra Ana, aproveitar, mandar beijo pra Michelle, pra Linho, mandar pro Luiz também. Ana Cláudia tá se achando, né? Tá se achando. Tá formando, né? Formou. Grande Ana Cláudia, só precisa melhorar o gosto musical dela, que é muito... É, sem comentários. Notícias da Tribo. Oferecimento Colégio Opção. Quem pensa grande escolhe o melhor. Colégio Opção, da quinta série ao pré-vestibular. Sai no Brasil DVD e CD ao vivo do Pearl Jam, gravado no Chile. Está agendado para a terceira semana de março o lançamento no Brasil de um CD e DVD ao vivo do Pearl Jam. Este trabalho é batizado como In Santiago e traz registrada uma apresentação da banda de Ed Vedder no Chile. O show, que deu origem ao CD e ao DVD, foi realizado em novembro de 2005 no estádio San Carlos de Apoquindo, na capital chilena. A edição em CD traz 11 músicas, enquanto o DVD traz o show completo com 22 canções. O lançamento no Brasil de In Santiago é da gravadora Coqueiro Verde. Aerosmith volta ao Brasil este ano. Depois de toda a novela relacionada à permanência ou não do vocalista Steven Tyler na banda, o Aerosmith anunciou que volta aos palcos para uma nova turnê. No site oficial do grupo, ele informa que estará excursionando pela Europa entre junho e julho. Mas o melhor é que a casa de shows Credit Card Hall anunciou que o grupo volta ao Brasil ainda este ano. O anúncio do show no país foi feito através da conta no Twitter do Credit Card Hall. Atenção Brasil, mais um mega show confirmado, vem aí o Aerosmith. Mais informações em breve, diz a mensagem no mini blog. Ainda não há detalhes sobre quando ou onde o show será realizado no Brasil. E aí, Jaqueline, vai pro show aí, Luba? Ai, Curtis. Eu quero, viu? Então. Vai ligando pra cá, 3421507. Participe, interaja com o programa Som da Tribo através de e-mail, somdatribo@hotmail.com. Siga o Som da Tribo no Twitter também, twitter.com/somdatribo. Enfim, liga pra cá, 3421507. Tem brindes pra você. Você também, de repente, pode pedir aquele alô, aquele abraço que a gente manda aí pra galera. Liga pra cá, 3421-1507. Vou aproveitar, Curso, mandar um parabéns pra minha irmã, Heloísa, que fez aniversário ontem. Grande Heloísa! Parabéns para a Heloísa, aniversariante de ontem, dia 5 de março, né? É. Abraço também para Arthur Darede, professor de História da UESB, grande agitador cultural, aniversariante de ontem também. Ah, é? Parabéns aí pro Arthur. Beleza. Clássicos da Tribo. Ó, Clássicos da Tribo, você vai curtir Rolling Stones e Led Zeppelin. Clássicos da Tribo. Love song so divine.

O som da tribo é rock na veia. Agora somos só nós dois. Som da tribo. Não tem pra ninguém. Agora são 8 horas e 58 minutos. Você curtiu Detona Alta, só nós dois. Antes de Anastácia, Faroeste Caboclo aqui no Som da Tribo. Final das ligações aí, Jaqueline, quem foram os ganhadores aí dos brindes do Som da Tribo de hoje? Olha, Cortes, quem levou o kit Água de Cheiro foi a Manuela Bonfim Magalhães Conceição, lá do bairro Candeias. Nome completo, só pois faltou é. RG, né, RG, de Manuela. CPF. Repete o nome dela aí. Manuela Bonfim Magalhães Conceição. Do bairro? Candeias. Então, Manuela, você devidamente documentada a partir de terça-feira à tarde... lá no Shopping Conquista Center, primeiro piso, na loja da Água de Cheiro, retirar seu brinde. Tá certo, Manuela? Ingressos dos Astras Fest. Astras, a prévia foi pro Simon Ferraz, do bairro Iracema, e pra Lígia Coelho, do São Vicente. Os ganhadores. Então, dirigir-se aí à loja Astras a partir de terça-feira à tarde, procurar o William na Alameda Lima Guerra, na loja Astras, e retirar seus ingressos. O Som da Tribo é um programa independente, é muito bom a gente falar isso. E precisa de apoio e de pessoas que acreditam no projeto Som da Tribo. São eles, hein? A FTC, eu sou a FTC, seja também. Acesse aí www.ftc.br. Metrópole Team, moda pra galera Team. Rua Ernesto Dantas, 85 no centro. CCA, ou você se garante, ou a língua derruba você. Faça inglês e espanhol no CCA. Você aprende e nunca mais esquece. Anima Pop, vista sua casa e decore seu corpo. Última semana da promoção de verão da Anima Pop, Avenida Jorge Teixeira, no bairro Candeias. Colégio Opção, quem pensa grande escolhe o melhor. Em Colégio Opção, comprovadamente o melhor, da quinta série ao pré-vestibular. As matrículas estão abertas no Colégio Opção, é só você ligar. 3422-7000, tem Colégio Opção no centro e Colégio Opção no Candeias. Espaço X, liquidação de verão, Descontos de até 70% nas modas masculina, feminina e infantil. Verão Férias é no Espaço X. E um mês tão importante para as mulheres merece uma comemoração especial. Renove-se no mês da mulher com água de cheiro no Shopping Conquista Center. Nas compras das colônias apresentadas no folheto, leve uma loção Doce Pecado, morango e champanhe inteiramente grátis. Som da Tribo, a galera que faz o Som da Tribo também é importante a gente falar, hein? Apresentação, produção, Miguel Cortes. Apresentação, Jaqueline Jack. Bastidores, telefone, Deval de Andrade e Cristiano Anunciação, que não veio hoje. Edição e podcast, Rubenildo Metal, Plácido Mendes, Web Radio, Madison Almeida. Tá a fim de mandar e-mail, sondatribo@hotmail.com. Tem a nossa comunidade no Orkut, tem o Twitter do Som da Tribo também. Siga o Som da Tribo no Twitter, twitter.com/sondatribo. Dito isto, foi bom pra você, Jaqueline Jack? Ai, já tava com saudade de falar, viu? Foi ótimo. Valeu, galera. Tchau, tchau. Depois dessa, foi bom pra você também, Devald? É sempre bom fazer o Som da Tribo. Ao lado de Jaqueline Jack, então. Valeu, galera. Desencana com a vida engana. Tchau, tchau. Até sábado que vem com mais Som da Tribo aqui na 96FM. E plugwebradio.com, radio.web.com.br. Valeu, galera. Tchau, tchau. O Som da Tribo no Twitter. twitter.com/osondatribo. Tudo pronto? Vai lá então. Sábado às 7 da noite. O Som da Tribo. Aqui na 96 FM. O Som da Tribo. E aí, baby? Vai encarar? 96! Nove e seis. Fique com a melhor programação. 96 FM.